É, há 12 anos consecutivamente em seu rádio, com a sua audiência e a sua participação, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas nesta manhã de domingo, o nosso negócio, a pedido é música, pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Vamos atender Nivaldo Pinheiro, que nos escreve uma simpática missiva. Ele reside em Ribeirão Bonito. Ribeirão Bonito também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E ele gostaria de ouvir com Marlene, a eterna rainha do rádio, arranjo do maestro Vero, do Luiz Lua Gonzaga, Dona Vera Tricotando. Araci de Almeida, dama do encantado, não poderia faltar. A talentosa Araci de Almeida, a preferida do Noel Rosa. Araci de Almeida canta do Zé Conforme, José Gonçalves, Não Quero Mais, que samba lindo. Ainda, para ele que reside em Ribeirão Bonito, o nosso gentil ouvinte, senhor Vivaldo Pinheiro, conosco nesta manhã de domingo. Ele gostaria de ouvir do Miguel Miranda, com o saudoso intérprete Ivon Curi, arranjo do Zacarias, Comida de Pensão. Dona Vera, quando moça foi bonita, foi dengosa, foi catita, mas não soube aproveitar. Levava a vida em casa tricotando, tricotando, tricotando, tricotando, sem sair pra namorar. Mas passou a primavera e ficou a Dona Vera, solteirona toda a vida sem casar. E agora sem dinheiro tá difícil, Dona Vera, com essa cara só casou de lhe ajudar. Dá pena, ora se dá, dá pena, ora se dá. Dá pena, mas dá raiva também, mulher vem sem vintém, querendo se casar. Dá pena, ora se dá, dá pena, ora se dá. Dá pena, mas dá raiva também, mulher vem sem vintém, querendo se casar, oi? Agora sem dinheiro tá difícil, Dona Vera, com esta cara só se assado lhe ajudar. Dá pena, ora se dá, dá pena, ora se dá. Dá pena, mas a raiva também, mulher vem sem me entender, querendo se casar. Dá pena, ora se dá, dá pena, ora se dá. Dá pena, mas a raiva também, mulher vem sem me entender, querendo se casar, oi? Dá pena, ora se dá, ai, ai. Dá pena, ora se dá, dá pena, ora se dá, ai, ai. Dá pena, ora. Não quero mais amar a ninguém. Feliz o destino não quis meu primeiro amor. Morreu com a dor, ainda em solidão, deixando saudades que dilaceram meu coração. Não quero mais amar a ninguém. Não fui feliz o destino não quis meu primeiro amor. Morreu com a dor, ainda em solidão, deixando saudades que dilaceram meu coração. O que dou preferência hoje em dia é viver com bastante alegria. E o sorriso que será para esconder saudades que me faz sofrer. Não quero mais amar a ninguém. Não fui feliz o dia que não quis meu primeiro amor. Morreu com a flor, ainda em botão, deixando saudades que dilataram meu coração. Não quero mais amar a ninguém. Não fui feliz o dia que não quis meu primeiro amor. Morreu com a flor, ainda em botão, deixando saudades que dilataram meu coração. O que dou preferência hoje em dia é viver com bastante alegria e um sorriso que será para esconder saudades que me fazem sofrer. Fazer economia, eu fui morar numa pensão, onde a boia todo dia era só feijão, feijão. Durante a semana inteira, eu com o coração na mão, vinho as compras lá da feira, porção de cestas só com feijão. Feijão preto com quiabo, mulatinho com chuchu, nunca vi sopa de nabo, só farofa com tutu. Domingos e feriados variava a refeição, vinham ovos estrelados, carne seca no feijão. Feijão, feijão, feijão, era só feijão, feijão. Feijão, feijão, feijão, era só feijão, feijão. De segunda a sexta-feira, eu sempre mal, com indigestão. Se me queixava a cozinheira, me dava um chá, chá de feijão. Mas eu pensando que era vivo, chamava a dona da pensão. Dona Olga, por favor, um aperitivo. Vinha batida de feijão. Reclamar com a Teresa não adiantava não, pois até na sobremesa vinha doce de feijão. Domingos e feriados, aí sim, variava a refeição. Vinham ovos estrelados, carne seca no feijão. Feijão, feijão, feijão, era só feijão, feijão. Feijão, feijão, feijão, era só feijão, feijão. Maionese de feijão, o refresco de feijão, sanduíche de feijão, feijão, ai feijão, feijão, ai feijão.